sonhos tão caros são parte de algo. Memórias fracas leva ao descaso. Como tudo que vai é passado. E veste nos trampos pra ser milionário. Correntes, joias e carro no bolso. O charuto mais caro, mulheres na fila. Tempo limitado, quem não sonha em ser rico e chegado. Chapa no drink, mano. Resgate seus planos, resgate seus planos. Sigo sonhando, por mês lucrando. Minhas beats no contato, contato. Não para de fato. Estúdio, mas tem som gravado. Nas pistas, são o mais tocado. MWG, não para, nego. Não. Só ganhando tempo, só ganhando tempo. Nos investimentos, nos investimentos. Mídia live é o momento. O verde já é de rotina, os copos vazios nem fica. Elas querem prazer, me liga. A noite tá linda, eu fodo com a vida. O verde já é de rotina, os copos vazios nem fica. Elas querem prazer, me liga. A noite tá linda, eu fodo com a vida. Ela quer mais drink, mano. No meu colo eu perco a noção, mano. Diz que me ama, mas é só engano. Deitada na minha cama, eu vou viajando. Bebe minha cerveja, tem dólares na mesa. Mulheres de ceia são poucas, não tremo. Os caras é problema, sobe nossa renda. Flagrante não aceita, no céu relampeja. Bebe minha cerveja, tem dólares na mesa. Mulheres de ceia são poucas, não tremo. Os caras é problema, sobe nossa renda. Flagrante não aceita, no céu relampeja. Que tal agora que os tempos mudou? Mudou. Onde estou? Onde estou? Veja onde estou? Veja onde estou? Sem caô, sem caô, sem caô. Yeah. Squad é minha firma. Inveja supia, supia, yeah, yeah, ó, ó. Squad é minha firma, squad é minha firma. Inveja supia, supia, ó. Squad.